Coco. Coco. Estamos indo atender uma ocorrência do indivíduo que aparentemente é suspeito de overdose, certo? É, vamos verificar para ver se é overdose mesmo, indivíduo. Estamos na estrada, no caminho, verificar esse indivíduo aí. Essa noite eu sei lá, tive uma visão. Uma velha encapuçada com a foice na mão, voando lá no céu, começou a sorrir. E os vira-latas da quebrada não paravam de latir. Escutei a sirene, vi as luzes vermelhas, o vento frio na cara e minha boca seca, nariz escorrendo e uma dor muito forte, coração acelerado, era overdose. Estou com medo, tá tão escuro aqui. Tá tão escuro, não consigo me encontrar. Só sei que não morri, só sei que não morri. Estou com medo, tá tão escuro aqui. Tá tão escuro aqui, não consigo me encontrar. Achei que ia morrer. Minha família, não, não queria perder. A noite chega, o vento frio na janela. A noiva de branco aos prantos me espera. Inibe meu sorriso, me deixa angustiado. Madrugada fora, louco alucinado. Fumando cigarro, whisky red, olha a cena. Tudo aqui combina, a cerveja e a morena. Só que dessa vez houve um exagero, será que vou voltar? Parece um pesadelo. Estou com medo, tá tão escuro aqui. Tá tão escuro, não consigo me encontrar. Só sei que não morri, só sei que não morri. Estou com medo, escuro aqui, tá tão escuro aqui. Não consigo me encontrar. Só sei que não morri, só sei que não morri, só sei que não morri, só sei que não morri. Acho que mereço pagar o preço. Gente que nem conheço fazendo julgamento. São vários, eu me lembro, que embarcaram na viagem. Viagem sem volta, viver na malandragem. A minha mãe tá ali, de cabeça baixa. Coitado do seu filho, pôde estar em casa. Só eu sei os motivos reais. Não me arrependo, também não quero mais. Graças a Deus, escapei da forca. Hoje estou de pé, saí da vida louca. Estou com medo, tá tão escuro aqui. Tá tão escuro, não consigo me encontrar. Só sei que não morri, só sei que não morri. Estou com medo, tá tão escuro aqui. Tá tão escuro aqui, não consigo me encontrar. Thank you.